Eu não consigo perceber por que o senhor Rep está desta forma. Mas melhor do que as dúvidas, farei umas perguntas. É muita complicação, tá muito estranho, tá muito estranho. Epa. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Será possível ter uma conversa aberta com um senhor chamado Rep? Disseram-me que estás muito diferente. Já não tens nada como antes. Agora só usas muito fio brilhante. Simulação de diamante. Quem te ama você traíste. Andas com qualquer um, decidiste cair na noite. Pra ti quem fala a verdade já não te compete. Tua maneira está muito estranha. Senhor. É com carros de luxos, casas, dinheiro, roupa. E muita mulher que você sonha. Já não queres saber da rua, foste pra sala. Senhor Rep, esta tua atitude é difícil reconhecê-la. Não vês que muitos só te usam, depois te jogam na lama? Esqueceste de quem te ama? Graças a ti aprendi boa conduta, me deste lições de vida. Aprendi que na vida, se quisermos que alguma coisa seja mudada, temos que entrar numa luta aguerrida. Não acredito que o senhor tenha vendido desta forma o teu respeito. Com esta mudança duvidosa, não me contento. Já nem te lembras dos nossos encontros na esquina. Quero saber que vírus te afetou, quem te aplicou esta vacina. Seja o comercial, seja o underground, muitos te usam o contrário. Dizem que o senhor agora está milionário, e os outros por fazer uma música mais frontal batem no peito e querem ser o melhor revolucionário. Por que é que esqueceste de dar o ensinamento que me deste aos outros? Senhor. Para que estas mentes não vivam de contos. Senhor. Erraste em não dizer a tua origem. Senhor. Por isso é que muitos dizem que te conhecem, mas fingem. Senhor. Estás a ser usado como qualquer coisa passageira. Mas quando a debate de ti se ausentam e tapam o sol com a peneira. Estarei a mentir se lhe dizer que sou o único que te defende. Mas são poucos como eu que se manifestam. O senhor me entende. Desculpa-me se fui atrevido demais em puxar esta conversa. Mas, da maneira que te encontras hoje, só me faz doer a cabeça. Melhor do que eu, o senhor sabe que ideias fracas na cabeça é como debaixo do sol a bola de neve. Contigo, senhor, não admito quem se atreve. Dê-me provas que não és tu, que eles usam é algo clonado. Porque se fosse o senhor, eles não teriam nenhum apanhado. Entre eu e o senhor Rep, quem? Eu? Não há segredo, fazemos o que nos compete. E quem não faz esta magia, esta poesia, não tem noção do que é arte hoje em dia. Entre eu e o senhor Rep, quem? Eu? Não há segredo, fazemos o que nos compete. E quem não faz esta magia, esta poesia, não tem noção do que é arte hoje em dia. Muito obrigado pelo reparo. É sério, só espero que tenhas sido realmente sincero. Eu Rep nunca me ausentei, evidentemente. Estive a rebocar as paredes das vossas mentes para que atinjam a madureza e a paz. Mas uns trocaram seus ideais com bens materiais, me confundindo com algo que alguns curiosos praticam, lutando para mostrar que são os que mais se aplicam. Dentro de mim, só é MCs e nunca fantasistas. Dentro de mim, há respeito e nunca parasitas. Estes fazem clonagem, vivem miragem, à procura de fama, em qualquer paragem. A minha definição não é a vossa, só ritmo, arte e poesia. Para os africanos sou força. Ei, você aí no microfone, quem, senhor? A tentar rimar por cima de uma batida improvisada. Sabes quem eu sou? Não vales nada. Exibes com fios brilhantes para mulheres nuas. Saiba que eu cresci ainda sou sustentado nas ruas. Sou contra o materialismo, se é que entendes isso. Sou arte, e arte implica compromisso. Não tentes mudar a minha linha de pensamento. Antes de cantar, cultiva conhecimento. Deixa de delirar com carros luxuosos tal. Deixa de delirar com casas bonitas quando vives mal. Eu tenho um compromisso com a verdade que trago nas veias. Combater a mediocridade que me chateia. Os carros, as joias, os clipes não me dizem nada. Não são suficientes para explicar a minha caminhada. Luto para que tome consciência do que sentes. Luto em cada plateia consciencializar uma mente. Ei, você do outro lado, quem, senhor? Se tu, com calças largas e andar desequilibrado. Fazes rap? Faço, sim, senhor, faço. Sabes do meu passado? É mais um alienado. Não é só dobrar a língua, falar um yo para a multidão. É preciso saber o que fazer e buscar uma razão. Muitos discos saíram, mas os bons contam seus dedos. Vem a mim de coração e conheça-me sem segredos. Obrigado os MCs de ontem e de hoje que ainda me defendem. E quem está comigo de coração nunca se rende. Obrigado, senhor Rap, pelas respostas. Não espero que me traias. E dos teus discípulos, esperas sinceridade. Obrigado, senhor Rap. Entre eu e o senhor Rep, quem? Eu? Não há segredo, fazemos o que nos compete. E quem não faz esta magia, esta poesia, não tem noção do que é arte hoje em dia. Entre eu e o senhor Rep, quem? Eu? Não há segredo, fazemos o que nos compete. E quem não faz esta magia, esta poesia, não tem noção do que é arte hoje em dia.